Vê assim, ó. Vou te falar os quatro primeiros passos que acontece aqui dentro do meu quarto. Sei que você comigo também quer ficar. Devagarinho tu começa a contar. Eu disse um, então rebola esse bumbum. Dois, não deixa isso pra depois. Três, sei que nem lembra do teu ex. Quatro, vamos fazer de um jeito combinado. Um, então rebola esse bumbum. Dois, não deixa isso pra depois. Três, sei que nem lembra do teu ex. Quatro, vamos fazer de um jeito combinado. Ai, isso é o rei do faroeste. Alô, Rudinique CDs. Empurra que é sucesso, rapaz. Ai, Didi fica maluquinho com essa onda assim, assim. Ai, oi. Vou te falar os quatro primeiros passos que acontecem aí dentro do teu quarto. Falei, fala. Cheio de tesão, doidinha pra te dar. Devagarinho eu vou te hipnotizar. Então rebola, eu vou. Rebola, rebola. Quando chora, tá de voz. Três, faço tu esquecer tua ex. Quatro, é a melhor posição que eu faço. Esse bumbum. Dois, não deixa isso pra depois. Três, sei que nem lembra do teu ex. Quatro, vamos fazer de um jeito combinado. Ave Maria. ZR Produções, o estouro do momento. Alô, Thales CDs, Portal GT Som, Google CDs, empurra que é sucesso. André CDs, comunal de Ibicoara.